748, seu solo 03, livre à direita, ao livrar, mantém a minha frequência, táxi autorizado via Alfa, reporta a sua Juliette. À direita, na posse prática, mantém a frequência, é Alfa Juliette, 6743. 4235, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 7, chegada bom. Meu Golf Mike X-Ray, chame torre 1 na noite desse 195, por gentileza. Aparra o meu Golf Mike X-Ray, prossiga. Confirmando, tá 3858? Afirmativo, 17 aqui a bordo, com 3 horas e 30 de autonomia, zerando João Pessoa. Ciente, já estou ciente das informações, autorizado o táxi à direita, onde chama a torre 198, decimal 95, ajuste 10 no 7. Ajustado, vai chamar o táxi à direita, chamar a torre, tá 3858. É, a torre voltando? Tá 3858, pode esperar pronto, torre, boa noite. Boa noite, 3858, autorizado a linha, alinhar e decolar da pista 90, vento 090 graus, 08 nós, ajuste 0097. Alinhe e decola o 3858. Alinhar e decolar pro 3858. Confirmando, X-Ray na escuta. Mike, Juliette, X-Ray na escuta. Salvador, Altana 3662, acionado com 1151 a bordo, autonomia de 2 horas e 40 para o táxi. Confirmando a alternativa, o 3662? Alternativa Fortaleza. 5 alterne, 1251. Até através do portão 62, na 3662. Próxima, Juliette, 6743. Confirmando quem chama a torre? Na 6743, próxima, Juliette. 48, ingresso a Juliette para o portão 05, a Tentarana que está taxiando vai parar no através do 612. É um Airbus 320. Afirmativo, vai para o 05, pela Juliette, 748. Zul 4071 no controle. Chega, Zul 4071. Chame Recife, 1-3325-1251. 3325-251, Azul 4071. Estou falando aqui, vou chegar com a sala ES, um minutinho. 3858, decolado ao 06, chame controle 120, decimal 8. 1208, 3850, obrigado. 3662, táxi até através do 612, táxi até através do 612, aeronave vai parqueando 05. Tá visual com a aeronave no 05 parqueando? Afirmativo. Após o término do parqueamento, autorizado o táxi pela cauda, ingressar via Índia e Alfa até o ponto de espera da pista no zero. Chama pronto, o ajuste no 0 no 7. Cuidado pela Índia Alfa, Alfa até o ataque 1 no 0, ajuste 1 no 0, 1 no 7. checar aqui com a Soleia de Salvador, um minutinho. Tá 3662, autorizado, alinhar e decolar da pistão no 0, vento 0, 80 graus, 08 nós, o ajuste no 0, no 7. Autorizado, alinhar, decolar no 0, no 7. 1889, puxa o treinamento. 1889 no 9, tá livre o acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama pro táxi, 1889 da Gol. O 9907 identifique, desça para o 050, chegada bom. Romeu Golf Mike X na escuta. Já estamos checando com a sala IS o que houve com o seu plano de voo. Eles estão entrando em contato com a sala IS de Aracaju. Aguarde um minutinho somente para a cópia. Boa noite, identifique, desça ao 060. Chegada bom. Descendo para o 060, na ponte, circular 72, identificou. Controle é o TAN 3662. Suba ao 370, saída PUCA. 360 na PUCA, o TAN 3662. Salvador para Aracaju, confirma? Poderia confirmar a rota do plano? Chame o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 2685, 125.45, 3858. Correto. Boa noite, amanhã. 63-10 já iniciou no 62? Afirmou, iniciando agora. Tem condição de manter a posição? Mantém posição, o 63-10. Não, muito obrigado, eu tô falando. Obrigado. TAM 3305, identifique, desça ao nível 050, chegada a Mari. 050 a Mari, TAM 3305. Bordo, 3 horas e 40 de autonomia, até na Campinas, pronto para o táxi. 1889, mantém a posição, por gentileza. Vai manter. Beleza, adiantar as informações do táxi para agilizar o procedimento. A aeronave já está pronta para o táxi ali perto do portão 9. Eu gostaria de agilizar já o procedimento. Ok, 168 a bordo, autonomia de 3:20, Altera Natal. Aprovo de desembarque. Guarde minuto. Está pronto para agilizar. Obrigado. Utilizado Zipar, TAM 3662. Zipar, o TAM 3662, obrigado. 9907, reduza para 2209. Aqui 2209, 9907. Azul 4235, desça para 2000 pés. Ajuste permanece 1097, reposto estabilizado LS. 72.1097, autorizado LS 423. Escuta, 6310. Quando pronto, inicia o táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre 118, decimal 95, e o ajuste 1017. Quando pronto, o Oxanem 6310. Obrigado, quando pronto, está autorizado, o 6310. 89 da Gol, vai seguir o Airbus 320 da Oxanem, táxi até o ponto de espera da pista 10, onde chama pronto o ajuste 1097, o 1889 da Gol. Gente, vai seguir o Airbus, no ponto de espera, vai chamar pronto torre 895, 889. Para 060 Rio 5972. Rio 5972, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Para 4000, ajustando 617, 5972. TAM 3662, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Boa noite. Total 9907, desça para 2000 pés, Ajuste de altímetro 1017. Reporte estabilizado, ILS. 10017, desce para 2000. Reportaria estabilizada, ILS, total 9907. Dan 3305, reduza para 2309. 2309, uma falha na transmissão do seu plano de Aracaju para Salvador. Nós temos apenas sua DLA. Porém, o seu plano de voo a gente não tem. Só que já está sendo resolvido. Aguarde um minutinho só, por gentileza. Azul 4235, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, azul 4235. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, final de 6.5 milhas. Azul 4235, continue a aproximação, reporte no externo, embaixo e travado. Portaria externa, baixado e travado, 4235. Papo Romeu Golf, Mike X-Wing, escuta. Tem condições de entrar em contato com a sala S de Aracaju? Porque nós não temos o seu plano de voo aqui, eles não transmitiram o seu plano de voo para Salvador. Pronto, Minha 3 no zero. Totalmente pronto, Minha 3 no zero, a aeronave está a 5 milhas da cabeceira. Totalmente. A linha decola para o sinal 0, vento 080 graus, 08 nós, o ajuste 1017, Oxenem Minha 3 no zero, agilizando por gentileza as manobras. Agilizando, obrigado. Azul 4235, não escuta? A escuta 4235, baixado salvado. 4235, informa a aeronave da Oxenem, um Airbus 320, prestes a iniciar a rolagem da pista 1-0. O vento em Salvador 090 graus 09 nós, o ajuste no 0-1-7, aguardando a autorização de pouso 4235. Gente, aguardando a autorização 4235. 604, chame torre 1-9, decimal 95, por gentileza. Colônia 604, boa noite, formação Foxtrot para a Fortaleza. Ciente, prepara Momo Transição Froti, guarde minuto cópia, o nome 604. 04. Sendo localizador total 9907. Chame torre 1-8, decimal 95, total 9907. 895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, total 9907, sentido uma milha do externo. Estabilizado no ILS. 9907, continue a aproximação, reporte no externo embaixo travado. Portaria embaixo travado, 907. 4235, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Autorizado pouso azul, 4235. Xenem 6310, decolado as 23, controle no 208. 208, obrigado, 6310. Controle Salvador, boa noite. Hoje não é 6310. 6310, estou 350, saí da fuga. 350, fuga. 6310. Qual é a importância da Juliette? Livre a próxima direita, a sua escuta, e a Alfa, reportamento da Juliette, 4-3. Externo, baixou, travou, total 9907. Alfa, esperante, coordenado, 6310, curva esquerda aqui, direto Romeu Fox, 0-1-8. 0 grau 079, ajuste 1017. 1017, pouso autorizado, 9907. Afirmativo. Um minuto, por gentileza. Total 9907, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Pouso autorizado, 9907. Oxalé 6310, o centro não autorizou o meu Fox 018, informou que foi devido a sequenciamento para... De qualquer forma, obrigado aí pela tentativa, ó, 6310. Autorização de tráfego, informação, Fox Trot. 6747, aguarde um minuto, número 2, prepara, é o Leda Bridge. É o Leda Bridge, aguardando a pista, 6747. Gente, aguarde um minutinho. Dois, três, cinco, autorizado Juliette para o portão 03. Autorizado Juliette, portão 03, 4233. 1889 da Gol, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, Gol 1889. É 3305, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, reportaremos, 3305. Total 9907, seu solo aos 26, livre à direita, ao livrar manter minha frequência, táxi Alfa Kilo até o pátio 3, posição 09. Alfa Kilo, pátio 3, posição 09, não se escuta, 9907. Um minuto, vou filmar o que é isso aí, aguarde. O no 889, livre decolagem para o sinal 0, vento 080 graus 089, ajuste 1017. Decolagem autorizada, no 089. E o 5972 não escuta? No 604, autorizado, pronto para cópia? Negativo, a aeronave vai parquear no 03, após vai iniciar no 02. O senhor está pronto para efetuar a cópia? 604, autorizado Salvador Fortaleza, via Pesulo 19. O nível autorizado é o 370, saída Momo, após frote. Decolada no 0, primeira curva à esquerda, o código 5157, controle no 208. Cotejamento correto, aguarde a aeronave parquear no 03, após iniciar no 02. Bem, então pode colar aí. 972, bom dia, Torre. Passou o externo agora, baixar travado. Fui, aliás. Ciente, visual com tráfego, aguarde pista livre, o vento 070 graus 089. Confirmando, livre pouso, pistão no zero, para o Rio 5972. 972, 0 graus 089, ajuste 1017. Uno 889, suba ao nível 360, Pera da Elva e Prodileda. E 5972, obrigado. Uno 889, decolado 38, controle no 208. 208. 04, após o parqueamento da Embraer da Azul à sua esquerda, autorizado pushback do 02. 04, tem. 7, foi direto ITAP. Visou 3, 305. 3305, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, 3305. Controle, boa noite, 89, boa noite. Desculpa, peço desculpas aí. Não, sem problema, só para informar. Boa noite, 89. 604, iniciando 02. Confirmo. Ciente, porém seu plano ainda não chegou aqui na torre. Eu tô checando com a sala ES. Qual é o problema? O 972, seu solo aos 30, livre à direita, ao livrar, mantendo a minha frequência, táxi autorizado via Alfa Kilo para o pátio 3, atento a sinalizador, porém não tenho a sua posição todavia. 3, uma escuta, Alfa Kilo para o pátio, escuta para a posição. 3305, baixada e travada. 3605, aguardando informação de pista livre. 3305, senhor. Confirmando, 3305. Táxi autorizado, Alfa Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador, Rio 5972. 3305, livre pouso, pistão no zero, vento 070 graus 09 nós, eu ajusto no 0 no 7, cheque o trem. Baixada travado, pouso autorizado, no 0 no 7, no ajusta 3305. 6747, pronto, 4.